561, decolada 04, chame o controle, 1119, preço 9. 19 e meia. O 70. 561, acione código transponder 5170. Convidação voo no submantém a nível de voo 360, agora de contato radar. 360, contato radar. Uno 561, contato radar, passa 3.600 pés. Sube manter a nível de voo 360 na saída Salvo Uno. Saída Salvo Uno 360, voo Uno Autorizado, reporte ao término, posição 9. Ok, obrigado. Turno 561, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251.2835. Uma boa Gol 1161 com a Hotel para Guarulhos 08. Gol 1161 autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Peso 10 Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, Leda Motiva, decola da pistona zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5176, controle 119.8. 3, repetir a saída, por gentileza. São João. Afirmo, São João, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1. 360, Pesilu 10, Taubaté, São João, Leda Motiva. Decola da 1-0, direita após, 5-1-7-6-19-8. Gol 1-1-6-1. Gol 1-1-6-1, no contagiamento correto, se uma pronta pushback, estacionamento. Estou na pushback, estacionamento, 1-1-6-1. comando término do reboque, obrigado. Gente, bom dia. Ok, bom dia. Salvador, 1961, 08, Puxicar de Franca. O 1961, portão 08, tá livre, chama táxi. Tá livre, chama táxi. 1961. Meu gol 1161. Prossiga. Agora pode nos dar uma força aí. O pessoal da Embraer responsável por remover o Finger sumiu. Que vai entrar em contato com a Embraer. Muito obrigado. Está 3601, aguarde cópia. No 61, no informe que já foi solicitado, hein, Fredo? Muito obrigado. pra ela aparecer e o gol tá iniciando no 8. Entendi. Taxi Gol 1961, 178 a bordo, 4 horas 25, Galeão. Gente, Gol 1961, táxi autorizado, via pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 013. Pátio Índia, reportará pronto, Gol 1961. São Paulo com Congonhas autorizado nível 360 via Pesulo 10 até Pupávia, Pesulo 16, pós Mudança de Confins, Chamódia, Pesulo 30 em Tite, decordão na 0, após a decolagem em curva direita. Perfil de saída São Vuno, transição Motiva, aciona transponder 5401, controle 1, 19, 8. 3601, autorizado, São Paulo, Congonhas. Eu de voo 360, pistão no zero, curva direita, Sambo 1, Motiva. Posa Pesolo 10, Pubabe, Pesolo 16, Cosmos, direto com fim, direto Chomote, Pesolo 30, Antite. 5401 é o transponder, 198 ao controle. Somente confirmando a saída, Sambo 1, Leda, Motiva. Chama pronto, portão fim. São 3601. Está pronto, tá? 3601. Colo 61, pode tiver a 10 pronto. Ali decola, bom 161. Vento variável com 4 nós. 961. São 3601, autorizado a porte táxi. Autorizado, demora a táxi. São 3601. Gol 961, decolada 30, chama o controle, 199.8. 198, gol 1961. Gol 1961. Gol 1961, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, submantém nível de voo 360. Solicita pro de morte lá para 10 dias, gol 1961. Entre desvios, confirme a pro por quantas milhas, gol 1961. Pro de morte, o ideal. 230. Por quantas milhas? Milhas. 60? Afirma, 80. 80, sim. Te aguardo a coordenação. 1961. Gol 1961, após desvio, foi autorizado o Motiva. Motiva, graças a Deus, gol 1961. 601, instruções TAC. Está com 132 a bordo, 4 horas e 12, com fins como alternado. Sim, destaque sem frente, segunda direita, via taxa Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste na 013. 1013, autorizado táxi, via Índia, segunda direita, ponto de espera da pista 10, chamará pronto, então 3601. Esquerda, gol 1961. Confirma a prova por quantas milhas? Proa 220 por 40 milhas. O Azul 2849, agora escala 5 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Após desvios, voe mótima 5128, após desvios, voa mótima, gol 1961. Tá, 3601, claro, ponto de espera da pista 10, pronto. Ali da cola, tá, 3601, vento 0,62 graus com 4 graus. Autorizado, ali área da cola, pista 10, tá, 3601. Controle Salvador, aqui em Zulu, Porto Zulu. Prossiga, Tony. Fala Zulu no Pátio 3, posição 1 do Romeu. Solicito autorização de giro dos motores por aproximadamente 5 minutos, né, acordo com o fiscal de sol. Sim, reposta tem. Vamos seguir a contar, ok. Tá 3601 na decolada de 41, chama o controle 1980. 1980 com controle, tá 3601. Controle de Salvador, tá 3601. São 3601, conta radar na decolagem, via saída São João, no sub e mantém, nível de voo 360. Nível de voo 360, São João, tá 360. Estimada? Aqui está a formação Índia, pronto para a Copa, se adiantar a saída. Agradeço. São João, saída, transição morte. Não entendi, confirme? Salvo 1, transição mótima. É, perdão, aqui foi cortado no início da mensagem. Eu entendi a transição mótima, mas não entendi a saída. Ok, salvo 1, transição mótima. Ok, não vou transição mótima. Azul 2849, copia. Autorizado com fins, nível 360, via Pezul 21. Decola da 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída, Arboruno, transição Elefa, após Elefa, voa de CTTOZOP para interceptar a aerovia. 5495, é o código transponder, é 199.8, controle. Chame pronto, botão 1. Chame 079, cópia. Prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 380, via Pouso 1-0, por base. Pouso 1-6, pósmo, DCT Confins. DCT chamou de Pouso 30, em Tite, e após derrota. Decolagem pista 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Vuno, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, transição Mótiva, Aciana 5422, controle 199.8. 380, conforme na saída Sambo 0 Alfa, transição Mótiva, na Absolu 10, Tubap, na Absolu 16, Posmo, Confins, Chamode, Absolu 30, Entite. Decola da 10 com curva direita, transponde 5422 e controla operando 109.8. Chame pronto, remota 5.000. Sim, chamada. Número 79 na escuta. Prossiga. Confirme a saída copiada. Afirmativo. A Sambo 01. Isso, Sambo 1. E transição ótima. Positivo. 1. Essa para o nível de voo 050. Ajuste padrão. 7490, livre desvios, após desvios, autoriza direto e TAP. Controle Salvador, tem voo, nome de luz, pé, teste de motores. Obrigado. Gente. Alô, bom dia, 3399, informação bom dia, no 2 para Guarulhos. .399 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída São Buono, Leda Motiva, decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5154 no meia, controle 119.8. 35 Recife, tá 360. Está 339, cotejamento correto, chama pronto, botão 02. Azul Alfa aqui novembro, prossiga. Solicito o giro de motores em marchamento no parte 3, espero o cliente. Cliente, reporte ao término. Cliente, reporte ao término. Espera um para posicionamento, azul 2849. Azul 2849 está livre, chama táxi. Pronto, 2849. Autorizado Duna, gol 7490. Gente, gol 7490. dia, Zona 229. Prossiga. Autorização, como é, tá possível. Zona 229, autorizado Congonhas 360. Via por Zona 0 por base. Apesulona 6, Posmo, DCT Confins, DCT Chamode. Apesulo 30 em Tite. Decolando a 0, curva direita, perfil de saída são 1. Transição ótima. Acena 5424, controle 19980. Autorizado nível 360 na São Paulo, apesulona 0 por base, apesulona 6, Posmo. Direto com o fim, já tu chamou, já 3-0 em kit. Decoda 1-0 com curva à direita. A federação do 1, transição ótima. 5-4-4, sobre 19-8, completo. O 1-2-2-9. Correto, no pronto. Do 1-2-2-9. Sim, 2-9. 2013, Libre LS, gol 7-4-9-10. Azul 2849, 4567, 64 bode, altera em Campinas. Direito 20, já chama pronto, ponto de espera, 1013 na justiça. 1013, câmera pronto, Azul 2249. 1013. 1013, afirmo, 2249. Na 3399, autorizado, ponte 2, chamo táxi. 3349, pronto no ponto 4. Na linha da cola, vento variável 49. Na linha da cola, azul, 3349. Prossiga, azul 2535. Autorizado, Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 340, via Peso 44. Decola da 1-0, após a decolagem curva direita, perfil de saída São João, transição Dóquilo, aciona 5426, controle 119, decimal 8. Certo, azul 2535 é ponte para táxi. Para o puxa. Azul 2535, copiou? Sim, para o 2535. Tem cotejamento correto e a porta pronta, flashback acionamento. Estará pronto no seguinte. Azul 2849, decolada 59, controle 1-980. 980, bom serviço. Salvador de Pátria, good morning, Azul 2849. Azul 2849, read a contact Abo 1, the part climb for level 360. Azul 7480, gol 7490. Gol 7490, complete novo procedimento, chamador Salvador, frequência 118, decimal 6. 18-6, uma boa noite, obrigado. Composto. Obrigado. Salvador, gol 7490, bom dia. Gol 7490, autorizado pouso, pista na zero, vento variável 3 nós. Ok, livre pouso na zero, gol. Climb until flight level 340. Okay, up 340 is possible flying according to section. Gol 7490, no solo 02, libera direita, detecta esforço. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 11.